Começa agora Santo Podcast com Felipe Barreto e Marvel Sissomi. Olá, eu sou o Felipe Barreto e é necessário que ele cresça e eu diminua. Aqui é Marvelous e tudo que o Papa comenta dá mais burburinho com os ateus do que com os próprios católicos. É bem por aí mesmo. O mais engraçado é que assim, o Papa ele fala às vezes umas coisas simples e por causa que foi o Papa que falou, o pessoal já cria toda aquela atmosfera pensando nisso. A gente decidiu falar sobre as 15 doenças da igreja que o Papa Francisco definiu. E assim, quando a gente começa a analisar essas 15 doenças, você pensa, como eu não pensei nisso antes? Como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Por isso, a gente vai falar sobre essas 15 doenças. Eu rezo por vocês, tenham a coragem de ir contra a corrente. Estamos aqui então para a gente falar sobre as 15 doenças que o Papa falou aí na... quando ele foi dar os tradicionais votos de boas festas. O Papa ele fez uma audiência com a Cúria Romana. Cúria, né, que nada mais é do que o corpo administrativo que auxilia o Papa a exercer o seu poder. Que assim, foi definido no Concílio Vaticano I que o poder do Papa é pleno e imediato sobre a igreja no mundo inteiro. E ele, junto com a Cúria, ele tem à frente da igreja o auxílio para definir o caminho que a igreja segue. E assim, e ele referiu 15 doenças que eu acredito que qualquer cristão pode cometer. É, e isso também está enraizado. O Papa falou para a Cúria, mas as comunidades, os padres, os párocos, os leigos, todos deviam refletir isso que o Papa falou. E o Papa convidou todos os cristãos a pedirem perdão a Deus que nasce na pobreza da Gruta de Belém para nos ensinar a potência da humildade. Eu fico imaginando assim, né? Aí, ó, vai ter um jantarzaço lá, tá todo mundo convidado. Só o Papa vai falar umas coisinhas antes, mas depois que ele falar, a gente tá liberado. Aí quando chega lá, o Papa fala das 15 doenças. Fala 15 doenças e ainda chega e fala, a gente precisa fazer um verdadeiro exame de consciência, pedir perdão pra Deus, pra receber o menino Jesus. Não, e é linda a parte que ele fala assim, que a Cúria Romana tem que ser um modelo pras comunidades. Exatamente. Eu fico imaginando depois que o Papa mandou tudo aquilo, não, que não sei o que, é o narcisismo, é a imortalidade, os caras que acham o mortalismo, não sei o que. Exatamente. Depois dessa porrada, eu não tô mais com fome. Verdade. Então vamos lá, vamos começar aí com a primeira doença que o Papa listou pra gente. Pensar que somos imortais, imunes ou indispensáveis. É, merece tradução livre. É, resumindo, é aquele que fala assim, meu, King Kong é mico perto de mim. Aqui eu sou o que é manda aqui na parada. É aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Exatamente. A tradução livre é isso. Exatamente. Daí. E assim, e o líder que não tem autocrítica se julga acima daqueles que trabalham pra ele. Então assim, o líder que se acha imortal, quando eu não tô, não funciona. Analisando isso, quer uma dica simples? Vai no cemitério. Vê quantos líderes estão lá que morreram, que achou que era imortal e tá lá enterrado, na terra, como qualquer outra pessoa. É complicado porque às vezes a gente acha assim, ah, eu não vou ensinar fulano, porque se fulano aprender, tô quebrado, eu vou perder a minha função. É que de certa forma acontece isso aos montes, sim, né? Pra você ver que a importância de refletir sobre isso daqui. Porque assim, tem os dois lados, entendeu? Um que queira dar sequência naquele trabalho, quem é o líder não quer ensinar muito. Que normalmente os líderes, ele gosta dessa coisa de dependência, da galera ter uma dependência. Cara, mas olha, nesse primeiro aí, o padre, um coordenador, ele chega a esse ponto quando quem tá de modo hierárquico, quem tá acima dele, tipo assim, não pense em outra pessoa. Exatamente. E aí o que acontece? O cara, ele manda, desmanda, ele maltrata, ele faz um monte de coisa, porque ele sabe que não vai pegar nada. É bem naquele sentido assim, o cara que fala assim, olha, não tem ninguém pra me substituir, então eu faço o que eu quero. Eu rezo por vocês, tenham a coragem de ir contra a corrente. Também pode já cometer a segunda doença que o Papa falou, que é o trabalho em excesso. Que lindamente ele colocou como... martalismo. Referência a Marta. Exatamente, que é a doença por excesso de trabalho. Vem do Evangelho, né? De Lucas. Queria ouvir Jesus, e a Marta ficou embaçando. A de Maria falou assim, Marta, meu, para de conversa, vai limpar a casa, vai não sei... Por isso que eu falo, não é exclusividade da cúria. Exatamente. Tanto que assim, aqueles que mergulham no trabalho, negligenciando inevitavelmente a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus. Por isso que até Jesus convidou os discípulos a descansar um pouco. Uhum. Jesus, quando veio à Terra, ele não ficou só trabalhando. Até mesmo porque, se você só trabalhar e não conseguir ter um tempo de descanso, não rende. Nessa doença, eu não vejo um leigo em especial. Eu já vejo o padre mesmo. E quantas vezes, cara, você precisou só trocar uma ideia com o padre e tal, e o padre fala rápido, eu tô atrasado. A gente entende que, tipo, tem os horários, tem tudo. Eu fico imaginando que, às vezes, os católicos pagam o preço disso. Eu falo católico como um todo. Sim. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavrinha, vai saber o que tá passando. Exatamente. E aí o padre tá naquela correria, eu não posso, porque eu tenho que cumprir o horário. De repente, às vezes pode ser uma pessoa que tá pensando em suicídio, tá Sim. pensando em abandonar a família, tá pensando Exatamente. Em alguma coisa. E às vezes a palavra de um padre só acolhimento. Sabe? Aquela coisa assim de trazer pra perto, falar assim... Da próxima. Exatamente. Fazer parte da comunidade, né? Até me lembrou uma história, e era basicamente assim. Era o mestre e o aprendiz. O mestre era o melhor cortador com uma foice que já existiu, e foi ensinar o aprendiz dele a cortar o mato, a fazer tudo. O aprendiz dele foi estudando, aprendendo, e uma vez desafiou. Vamos ver então quem corta mais. Eu acho que eu já superei o meu mestre. Então assim, aí foram. Ah, você quer me desafiar? Tá bom. Começaram a cortar. Cada um pegou um espaço grande, que daria um dia inteiro de trabalho, e começaram a cortar. Durante todo o tempo ali que tá durante o dia, o aprendiz olhava pro mestre e olhei o mestre sempre sentado. E ele cortando. Se matando. Eu vou ganhar desse cara aí. Eu olhava sempre pro mestre dele e o mestre dele sempre sentado. Aí chegou no final do dia, quem ganhou foi o mestre. Aí o aprendiz virou pro mestre e falou: mas como assim? Se eu sempre que olhava pra você, você tava sentado e eu tava lá me arrebentando de trabalhar. Quando você olhava ali que eu tava sentado, na verdade eu tava virando minha força pra cortar mais rápido. Eu não tava descansando. Eu tava me preparando pro trabalho. Não quer dizer que eu tive que fazer o mesmo trabalho que você, que foi só trabalhar. Não, eu me preocupei com a ferramenta. Você se preparou. Tive que dar um talento nela durante todo o dia, pra chegar no final do dia, eu não estar cansado, ter feito todo o meu trabalho. Então é basicamente isso, se preparar, não só trabalhar. Ter aquele exame de consciência e pensar, meu, eu não posso só catar trabalho. Não. Tem que parar, analisar, entender, ver o que Deus quer que você faça e depois trabalhar. Trabalhar, digamos que é a última parte de qualquer tarefa que você assume. É que no caso aqui, você tem todo um conhecimento, mas você desliga isso da espiritualidade. Eu vejo que o esquema do martalismo, eu vejo que ele está bem falando sobre a espiritualidade, né? Isso. Que encaixa perfeito também. Rezo por vocês, tenham a coragem de ir contra a corrente. E a terceira doença foi petrificação. Na verdade, nada mais é do que a mentalidade dura. Ou seja, quando se perde a serenidade interior, a vivacidade e a audácia, e nos escondemos atrás de papéis, deixamos de ser homem de Deus. Normalmente, os líderes têm um coração de pedra, tendem a perder serenidade, agilidade e ousadia. Então, assim, nada mais é a petrificação do que você se isolar, você não ter mais aquela serenidade, aquele sentimento bom. Já, tipo, digamos que você colocou uma armadura ali e ninguém consegue te alcançar. E também, assim, o problema de doença, petrificação, também é perder a parte de sentimento. Só fazer por fazer, sem ter aquele amor, sem, e assim, é a doença que os que perdem o sentimento de Jesus. Aqueles que perdem aquela sensibilidade de sentir o amor, de chorar, de ter realmente o sentimento de felicidade, de alegria. Não, ele só... É bem no estilo assim que onde o jeito de rezar dela é mecânico. Exatamente. Fala, que isso é aquilo, mas tá falando tudo aquilo? Mas não tá no coração fala dela. Fala apenas por falar, reza apenas por rezar, toda a boca pra fora. Não tem... É pra causar emoção no outro. Não tem espiritualidade, tem emoção. É aquela coisa que você disse, né? Da boca pra fora. Exatamente. E a quarta doença que a gente tem aqui é planejamento sem limite. Bem básico assim, e complico que é simples. Não, vou ver o que o Espírito Santo quer falar. Não, o cara vai lá e tipo faz aquela logística da coisa, que não sei o quê, que papapá, quando vai ver, esqueceu do principal, né? Claro, o planejamento tem que ter. Mas o Espírito Santo tem que ser livre, ele tem que trabalhar da forma que ele acha que tem que trabalhar. Mas a pessoa tenta controlar, tenta tirar a liberdade do Espírito Santo, não é assim que funciona. às vezes eu fico imaginando assim, né? Por que que antes tinha tanto milagre e hoje não tem tanto, né? Né? Antes, só de Pedro lá falando assim, olha, homem, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho pra te dar é isso aqui, tal, tal, tal. E o cara, né, parecia que tinha ganhado na loteria. Hoje em dia, velho, a gente vê e os pastores ganhando dinheiro com isso, né? Vamos fazer isso, vem na minha igreja que você vai receber um milagre. Tem muita coisa que eu acredito que deve acontecer milagre mesmo. Mas tem outros, cara, que você... Você vê encenação ali, entendeu? Que nem, por exemplo, se a gente pegar a história de Paulo. Digamos que a vida dele estava toda planejada. O cara tava indo ali no cavalo dele, com toda a vida dele planejada. Deus vai lá e derruba ele do cavalo e fala: não, não é isso que você vai fazer. E se o Paulo não tivesse dito não ali, falado: não, não é esse meu planejamento, não é isso que eu quero que aconteça. Como é que seria? E aí, como que seria? E é exatamente isso que o Papa quis dizer. Tem um planejamento? Sim, é legal. Mas também não pode ter excesso disso. O Espírito Santo tem que ser livre também. Rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. A quinta doença, falta de coordenação. Quando se perde a comunhão e o corpo perde a sua harmoniosa funcionalidade. Nada mais é a falta de coordenação do que a cabeça falar que é importante, o braço falar que é importante que não precisa da cabeça, o coração falar que é importante que não precisa de mente. A falta de coordenação, não, vai fazer isso porque eu quero. Não é assim. Não, mas eu achava que era não sei o quê. Não. Não. Não. Eu tô falando pra fazer isso, exatamente. Você vai fazer isso. Como se fosse um funcionário isso. Dele, né? E nada mais é do que uma falta de coordenação. E isso acontece muito, irmão. De vez a pessoa coordenar pra que todos trabalhem em harmonia, não. A pessoa acaba causando discórdia, causando intriga. E isso é um problema. Por causa que a partir do momento que você vê que não tem uma coordenação legal, que aqueles coordenadores não estão trabalhando legal, ou a pessoa bate de frente e acaba aumentando mais o barulho, ou ela sai. E a falta de coordenação é isso. Agora vamos falar da nossa sexta doença aí, o Alzheimer da liderança. Esse daí, esse deu um mau burburinho. Esse daí foi um tapa na cara de muita gente. Não, é esse daí por causa que assim, o que é esse Alzheimer? É a pessoa esquecer como que foi o encontro dela com Deus. O que que ela sentiu pra, no primeiro, aquele primeiro encontro? Aquilo que eu chamo assim, é o primeiro amor, né? Uma alegria porque falei com Deus, não sei o quê. E você vai na comunidade, sim. Você começa... Aqueles primeiros meses, onde você se bobear, você dorme na igreja. Exatamente. Isso daqui, esse Alzheimer aqui, espiritual, esquece aquele sentimento, aquele primeiro sentimento que tem do encontro pessoal com Deus. E começa a esfriar... procurar a igreja não por causa de Deus, mas por causa de pessoas. Eu rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. E o próximo é rivalidade. Você já teve algum rival dentro da igreja? Mas tem, né, velho? Mas você vê que assim, a rivalidade ela é sempre pela. Eu digo isso em questão de comunidade, né? A rivalidade ela é sempre uma coisa boba, entendeu? Ou é de alguém que quer colocar em prática as coisas do evangelho, ou é alguém que quer se aparecer pro padre, né? Então você vê que às vezes cria um certo um ambiente de disputa, mas na verdade acho que tudo se resumia assim: quem é o coordenador e quem são os coordenados. Se o cara ele chegou como coordenador, cara, se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado, meu, o coordenador se veja com Deus. O que eu não posso é desobedecer o coordenador. Ah, mas o coordenador tá errado. Não interessa, ele é o coordenador. Sim, exatamente. Então, as rivalidades que eu me envolvo é sempre essas. E isso daí é muito, muito complicado, por causa que, assim, a igreja tem que ser uma união. A partir do momento que começa a ter uma rivalidade dentro de uma comunidade, perde aquela união de comunidade, sabe? E não tem lógica disso. Não tem... Então, não tem lógica, mas tá na essência do ser humano, né? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, no papel tudo é lindo e maravilhoso, a questão da gente ser irmão, da gente se apoiar, se ajudar... Mas na prática não funciona assim, velho. Por isso que essas 15 doenças aí, elas têm que ser refletidas ao máximo. Um outro problema que acontece é, pô, eu não gostei daquele ministério de música que tocou na missa. Aí eu chego na pessoa X, ó, aquele ministério de música, não dá não. Chego na pessoa Y, ó, aquele ministério de música. O que, que eu tô fazendo? Eu tô criando uma rivalidade sem necessidade, sabe? Eu acho que mais você tá fazendo o número 9. Não, o número 9 vai parecer que tá relacionado ao número 1, número 2. Não, o 9 é a fofoca. A gente já vai chegar lá, mas eu tô falando assim, tipo, criar uma rivalidade à toa, sabe? Pô, aquele ministério de música ali, ou não? Esquece. Não, mas eu acho que o lance de criar rivalidade, tipo assim, tem uma comunidade e tem uma outra comunidade. Aí tipo assim, meu, olha, eu sou você, não tocava naquele grupo lá não, velho. Aquele grupo lá, aquele cara, que não sei o quê, aquele coordenador, papapá. Lembrei de uma coisa que aconteceu há um bom tempo atrás. Durante uma época, eu participava de uma comunidade e tinha paróquia. Na paróquia tinha um ministério de umas meninas que dançavam durante a missa, e na comunidade que eu participava tinha um outro ministério de dança. E esses dois ministérios sempre se bateram um de frente com o outro. Sempre brigaram. Pô, fazem a mesma função, o intuito é o mesmo, mas em vez de se ajudar. Uma não gostava da outra, uma tinha rivalidade com a outra. Não, porque elas fizeram a roupa X. A roupa delas é azul, então vou ativar a roupa vermelha. Ah, se a roupa delas é com cetinha, a nossa vai ser de outro tecido. Pra. Sabe? E assim, e começava. E criou essa rivalidade à toa, assim, por causa que o intuito dos dois ministérios era o mesmo. Encenar alguma coisa ali pro pessoal pra levar as pessoas a chegarem, se aproximarem a Deus. Até onde você sabe o que aconteceu com esses dois grupos? Hoje nenhum mais existe. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Será que não era mais fácil? Será que não era mais fácil os dois se ajudarem? Pra ficar pelo menos dois. Aí não, fica dois se debatendo pra chegar ao ponto de ter nenhum. E assim, e às vezes chegava lá, pô, todas as comunidades vão participar de uma missa na paróquia. Aí, na paróquia, então é outro ministério de dança, a gente não pode ajudar. Uhum. Entendeu? Aí tipo, ia lá, já olhava as meninas dançando com o pé atrás. Pô, não, a gente não gostou, né? Assim que eu quero. Não quero participar, então não quero ver isso porque eu não gostei. Entendeu? E ó. É, isso. Isso daí tá enraizado, velho. Isso aí é o que tá nas comunidades. Isso aí. Mas assim, é uma coisa que o próprio Papa falou que a gente tem que se policiar pra não acontecer. Mas isso daí, eu acho que não é só uma questão de se policiar, né? Eu acho que aí tá um pouquinho. Entendeu? Quem é os coordenadores? Ó. Quem é o padre, o coordenador da comunidade? O coordenador da comunidade. Chama esse coordenador dos grupos. Entendeu? Assim, vamos lá, gente. O que tá acontecendo? Isso, tem que. O que a gente percebe é que os caras estão tão preocupados em ser puxa-saco de padre que ele não. Ele tá cagando e andando pra grupinho que tá com rivalidade, entendeu? Ele assim. E tudo isso que a gente tá falando são pessoas que tiraram o foco principal. Perderam o primeiro amor ali. Exatamente. Rezo por vocês, tenham a coragem de ir contra a corrente. Vamos lá, a oitava doença, esquizofrenia existencial. É uma doença de quem vive uma vida dupla e marcada pela hipocrisia. O próprio Papa falou que é uma das doenças mais graves, por causa que, assim, não vive ou aquilo que fala. É tipo assim, aquela coisa, ô rapaz, meu irmão, como é que você tá? Você tá beleza, tá tudo ótimo, maravilha, como é que tá a família, o cachorro, o papagaio? Aí quando você dá as costas, meu, não aguento mais essa mulher. Eu não suporto. Mas você tava perguntando do cachorro, do papagaio? Não, é só protocolo. Você acha que católico sabe por que é católico? Eu acredito que muitos não. Principalmente os que saíram, né? Então, os que saíram... Se bobear, eles nem sabem por que são evangélicos, porque eles estão no mundão, né? Exatamente. Só que assim, tem muita gente que, pô, entrei numa comunidade, tô participando da igreja, tô fazendo um monte de coisa, comecei a estudar sobre a igreja, tudo, começou a crescer ali a parte intelectual, sabe? E esquece a outra parte. Esquece o motivo dele ter iniciado aquele processo. O que que fez ele iniciar todos esses estudos, toda essa participação na comunidade? E isso aí a pessoa acaba se abandonando. Nessa doença também é tipo aquela pessoa que na igreja ali ela é ministra da Eucaristia, quando chega em casa ele bate na esposa, né? Isso. Na surra nos filhos, fala mal do vizinho, fala mal do. A pessoa chegou na igreja, na missa. Às vezes ela fala, pega o microfone e fala. Eu não sou próximo, não sei o quê. Quando ela sai na rua, ela vai lá e dá uma bica no cachorro porque não gostou da cor, tá ligado? Olha, não, o mais simples. Pô, tô participando da missa aqui e tal. Chegou em casa depois da missa ali. Pô, o time dela ganhou o jogo e o do vizinho, que ele não gosta por algum motivo, perdeu. Começa a xingar o cara. Ah, que você, seu time é um lixo, que não sei o quê. Pô, meu, cadê aquele sentimento de amor? Cadê aquela... Entendeu? Não, mas aí eu acho que se for corintiano é justo. O que que tem? Se for corintiano tá valendo, velho. Deixa o cara, pô. Eu rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. A nona. Vamos lá pra nona. A nona, uma coisa que eu acho que ninguém nunca fez, cara. Será? Ah, certeza. Eu não sei, não. É uma coisa nova. Põe a mão no fogo. Não. Vamos lá. A nona doença. Nona doença. Vou falar isso daí, mas... Respira. Até a pessoa vai cair da cadeira se estiver escutando isso no trabalho. Não. A pessoa tá no metrô lá de São Paulo, lá, faltando 10 estações pra chegar no trabalho. Nessa nona doença, quando a gente começar a debater, a pessoa vai descer e vai sair andando. Será? Ah, porque nunca fez. Não, isso não existe. A nona doença que o Papa definiu foi fofoca. Ai. Existe fofoca dentro da igreja? Lógico que não. Pior que assim, né? A fofoca ele já definiu aí, é a doença grave. Pra gravíssima, quase zika vírus, tá ligado? Essa daí tem destruído comunidades, destruído ministérios. E o próprio Papa já ele falou, meu, eu já falei dessa doença muitas vezes. Mas é sempre bom reforçar, sabe? É, no lance lá da cúria, é assim, isso é minha opinião, né? Talvez eu tenha uma opinião errada. Isso foi um dos motivos, um dos motivos, do qual Bento XVI preferiu renunciar. Porque se você parar bem pra pensar, é uma coisa muito fácil, cara. É, você tá tentando mudar algo e as próprias pessoas que estão ali à sua volta, que estão dando tapinha nas suas costas, falando, olha, parabéns, são as pessoas que estão te apunhalando. Como você vai resolver uma questão dessa quando esse negócio tá bem enraizado? Veja que foi o lance do Bento. Ele viu que falou assim, olha, aqui tem que ter mais disposição, mais e mais jogo de cintura. Porque eu não dou conta. Porque o pontificado do Bento XVI, ele foi curto e tal. Um dos maiores problemas era que tudo que ele, se ele falasse, ó, hoje eu vou usar cueca amarela, cara, tava na imprensa, Bento XVI, que não sei o que, ele deu um espirro, tava a imprensa todinha, que não sei o que, e sempre aquele jeito assim, né? Era uma tosse e falavam que era um espirro. Era cueca amarela e na imprensa saía como cueca vermelha. Isso foi um dos problemas. E o Papa Francisco, essa carta está relacionada a isso. O foco, um dos focos é justamente isso. Porque ele mal chegou, teve que trocar de secretário, de ajudante, sei lá. Porque tudo que ele fazia, o cara ia lá e jogava no jornal. É, e assim, esse negócio de é uma coisa tão chata, por causa que assim, você acaba criando inimizade entre pessoas que não se conhecem por causa de alguma coisa que você lá falou. Você tira o foco da pessoa de bom e coloca nela uma sementinha ali de ódio, de rancor, mesmo a pessoa não sendo conhecida ou qualquer outra pessoa que você falou mal. É uma coisa que prejudica muito. É, mas hoje em dia essas coisas assim, elas passam desapercebidas, né? Então, Quando tem fofoca, você não faz exame de consciência. Quando tem fofoca, você vai lá e revida. Por isso que eu pergunto pra você se tem muitos católicos que sabem por que é católico. A gente tá pegando o ambiente da vida da correria, da vida da falsidade, da vida do vista grossa, tá trazendo pra dentro da igreja. Você pode ver que essas doenças aqui, quando o Papa se referiu como doença e que ele falou pra cúria, exclusivamente ele falou isso aqui pra cúria. É que a gente tá pegando, tá convertendo bem pra nossa realidade e pra nossa opinião. Então, e o negócio da fofoca é tão complicado, porque, assim, em uma comunidade, se começa a ter uma fofoca, por exemplo, aquela mulher ali, acabei de fazer uma fofoca, que mulher que é? É verdade? Então, não. Se, por exemplo, eu imagino assim, se chegar assim, olha, já aconteceu, né? Ó, ali tá na casa de fulano lá, e essa fulana aí... A gente sabe do histórico dela, que ela pronta. Meu, a primeira coisa que eu falo assim, você, irmão, você tem prova disso? Só que aí é que tá, né? Muitas vezes a culpa é de quem dá continuidade na fofoca. Eu não vejo tanto a criação da fofoca. Eu me preocupo quando as pessoas dão continuidade na fofoca. Porque se você trata isso daí de forma assim, pô, não tem prova, pra mim não vale. Pega e dá continuidade nisso daí, meu irmão, vira bagunça mesmo. É uma coisa que vai ser legal eu dizer pra alguém? O problema da fofoca, como eu falei, é você dar continuidade naquele assunto. Então assim, de modo bem prático da coisa, é você escutar a fofoca, cara, e você de jeito nenhum comentar com ninguém. Agora, se você tem indícios que parece que é verdade, que não sei o quê... Não tem que espalhar pro Joãozinho, pra Mariazinha, sendo que eles não resolvem nada. Aí é que tá. A gente dá muita importância pra fofoca quando a gente não fala o que ouviu, pra quem resolve. Se é um comentário, acho que eu tenho que falar pro pároco. Se é o pároco que tá envolvido, eu tenho que falar pro bispo. Eu não tenho que falar com... Eu não tenho que ficar burburando isso daí na comunidade. Isso, exatamente. E tem muita gente dentro da igreja que não faz isso. Pô, não, olha, vai alimentando. Vai assim, olha a roupa daquela mulher. Dá uma olhada no fulano. Aí vai lá e já vai. Se você não gostou de alguma coisa, chega na pessoa e fala. Não vai passar pra uma outra pessoa falando, não. Aquela ali, ó. Ah, não gostei do que fulano fez. Né? É, aquela ali, ó, vem pra mim só com uma roupa que não é certa. Mas e quando vem, velho? Entra um fulano que, ó, com as roupas que não é muito certa. Como é que faz? Conversa com ela. Com a própria pessoa. Caraca, Jonas, isso não dá certo não, velho. Eu sei, mas aí que tá. Não dá, velho. Mas é aquele negócio que aí a pessoa falou. Vai falar, meu, por que você não vai cuidar da sua vida? Mas beleza, mas aí é aquele negócio que você falou. Eu também não posso chegar e passar pra pessoa que tá do meu lado e falar. Exatamente. Ué, se aconteceu isso, você não tem esse negócio de falar pra pessoa? Pra... Como é que você faria, vai? Não, você deu a ideia, se vira. Eu conversaria normal. É, chegaria na pessoa, meu, preciso conversar com você. Não, só inicia a conversa só pra me ter uma ideia. Eu converso. Não... Assim, normal. Tanto que eu já fiz isso algumas vezes. Fez mesmo? Sim, normal. Você tá vivo, isso é legal, né? Deu certo. Entendeu? Mesmo. Por causa que assim, eu chegar numa pessoa e conversar com ela, tipo, ó, é conversar, pô, moça, ó, desculpa, eu sei que você gosta de usar esse tipo de roupa, mas aqui não é o lugar certo. Eu tô vindo conversar com você por causa que você pode tirar a atenção de qualquer outra pessoa que tá aqui com o intuito de ver Deus, de conversar com Deus, de participar da missa, e você tira a atenção por causa que você vem com uma roupa totalmente escandalosa. Não é o certo. Às vezes que você falou, era pessoa que participava na comunidade ou era pessoas que veio visitar a comunidade? Depende. Durante algumas vezes foram pessoas que vieram visitar. Aí você falou e a pessoa voltou depois? Não, então, que nem... É tudo parte de uma análise. Pô, a pessoa veio uma vez, eu não conheço. Tipo assim, releva. Beleza, eu vi ali, pô, beleza. Se a pessoa começa a vir e aquilo ali acaba se tornando uma frequência, aí não tem como, né? Aí tem que... Cara, mas olha, eu não consigo imaginar essa coisa dando certo não, velho. Mas então, mas aí que tá, isso daí, é melhor eu conversar com a pessoa do que ficar falando com a terceira. Entenda, eu não tô falando que esse seu argumento tá errado. Eu tô dizendo que é uma situação totalmente complicada você chegar no fulano, chegar na cicrana e falar assim, ô fulana, você tá mostrando o bico de sabiá. Se a pessoa não tem essa forma, meu, então chega no padre, é o padre. Tá acontecendo isso. Pô, aí eu concordo. Aí eu acho que aí eu. Assim, que nem eu sou muito cara de pau pra falar isso. Mas tem gente que não é. Então tem gente que, tipo, vê aquilo ali, meu, se não tem com quem você falar, conversa com o padre. Padre, tá acontecendo isso. Nada melhor do que você conversar com alguém que vai poder te orientar. O padre tá ali pra isso. O máximo, eu não vejo também o padre também chegando na pessoa e falando, ô, minha filha. Então, eu já vejo. A sua saia no pescoço, ela tem que estar um pouquinho mais pra baixo. Eu já vejo. O padre tem jeito de falar. Eu pelo menos acredito nisso também, Ele tem que ter um jeito também. Isso, se o padre não vai chegar na pessoa e conversar com ela no particular, ele vai tentar de alguma forma fazer com que aquela mensagem chegue na pessoa. Tipo, indireto. Exatamente. Indireto é válido? Eu acho que é. Aquele negócio de se a carapuça serviu é por causa que realmente você tá precisando de uma. O duro é se não servir, né? Não, beleza. Se a carapuça serviu é por causa que você tá. Há controvérsias. Rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra corrente. Vamos pro próximo. O próximo é puxa-saquismo. Ah, não. Não existe. Eu acho que não. Você acha? Puxa-saco de uma pessoa... É, a ideia da pessoa é justamente progredir nos cargos que tem na comunidade, entendeu? Meu, quantos o cara entrava como coordenador de grupo de oração, depois que ele começou a virar puxar saco do padre, aí ele passou a ser coordenador da comunidade, depois ele foi assistente do padre, depois ele foi coordenador da diocese, coordenador da regional, e tipo assim, quando ele chegou coordenador regional, ele não falava que conhecia os fulanos da comunidade dele, tá ligado? Que comunidade você veio? Ah, eu nem lembro qual é a comunidade que eu veio, porque agora eu sou de todo lugar agora, que não sei o quê. Mas e a sua comunidade? Não, eu não conheço aquela comunidade. Não conheço aquela comunidade, que não sei o quê. Carreirismo, velho. Carreirismo, isso aí tem uns montes. Esse negócio de você puxa saco foca mais no que vai ter de benefício, que vai receber de benefício, do que está oferecendo como trabalho, no que a pessoa está dando. Mas de certa forma eu até entendo quando a pessoa faz isso, sabe? Eu até entendo. Por quê? Cara, para e pensa. Tipo, meu, eu sou incompetente o suficiente pra alguma coisa decente. O que que eu faço? Eu puxo o saco. Então. E você pode estar certo que uma coisa, como o mundo influencia dentro da igreja, é mais a igreja que influencia o mundo. É o mundo que influencia a igreja. O cara vê essa situação, você pode estar certo de uma coisa. Que o que trabalha de verdade, ele vai ser o Zé Ninguém. Um modo de falar. Uhum. Mas ele vai ser ali o cara que vai estar ali no grupo. Ele não vai ter cargo nenhum. Em compensação, o puxa-saco, ele vai até o momento que ele chegar. Se ele der sorte, ele chega na cúria. Sim. Ele chega em Roma, você entendeu? Uhum. Então assim, é justo. Se eu não tenho competência pra desenvolver um trabalho e ganhar com méritos e ganhando responsabilidades, eu entendo, eu gosto da ideia do cargo mais como uma responsabilidade. Sim. É, se eu não tenho essa competência, eu vou fazer o quê? Vou puxar saco. Pra chegar naquela competência. É. Então. É, e você, fulano, o que você faz? Ah, eu sou o assistente do padre. Putz, não, na boa, é muito, muito show, né, velho? Oh, caraca, você é assistente do padre? É, eu sou o assistente do padre, eu tudo que ele fala, ele me pergunta, eu sou o consultor, ele fala assim, olha, eu tô pensando em dar a descarga do botãozinho pequeno ou do botãozão grande. O que você acha? Aí eu sou esse do padre, tá ligado? É muito legal, as pessoas falam, nossa, caraca, que legal, que não sei o que. Mas na verdade, a forma que o cara chegou lá desmerece toda a papagaiada dele, entendeu? Exatamente, a pessoa pensa mais que ela vai obter do que ela tem pra oferecer. É, então. Por isso que de certa forma eu entendo a pessoa que faz carreirismo dentro da comunidade. Rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. O próximo doença aí é indiferença. A indiferença, eu vejo que ela tá meio encorpada aí na fofoca e no puxa-saquismo, né? Tipo, que nem, eu sei tocar violão. Pô, chegou uma pessoa nova que quer aprender a tocar violão, vou ensinar ela. Senão ela pode... Porque senão ele vai ficar melhor que eu. Senão ela vai começar a tocar na missa e eu vou perder um trecho, entendeu? o complicado com essas doenças é, querendo ou não, gente que toca, né? É, você percebe que ela se encaixa mais pra músico do que... Exatamente. Pra comunidade. Encaixa pra comunidade, tipo, 5, 6. Encaixa pro músico, as 15. Não, então, que nem, por exemplo, a pessoa trabalha no dízimo lá. Pô, tem que pegar toda a coleta que teve durante o horário de missa, fazer a contagem, tem... É que alguém paga o dízimo por envelope, alguma coisa assim, que ela tem aquele controlezinho. Pegar, marcar, fazer tal. Tipo, se eu sou essa pessoa e eu não quiser passar informação pra frente, só eu vou saber se alguém fazer esse serviço. Isso você fala instruindo outra pessoa. Isso, uh-huh. E a pessoa não faz isso. Dando a dica, como é que faz mais fácil. Porque a pessoa tá começando agora, uh-huh. Eu já sei fazer. É justo. Não, se vira aí. É. Ah, fulano, você ano que vem você vai sair desse cargo aí que você tá no dízimo, você vai pra liturgia e o outro fulano vai assumir. É. Então você tem que passar o serviço pro outro fulano. Aí passa de qualquer jeito pra falar assim, olha, o fulano não sabe fazer. É o famoso TVN, né? Te vira negão. É, caraca, essa aí eu não sabia do... É, o famoso TVN isso daí. Próxima doença. Excesso de severidade. Essa daí é show. Nada mais é do que quando a pessoa ela é totalmente severa com as outras. Exigente. É aquela pessoa que ela é exigente, ela não aceita as limitações das outras pessoas, por causa que se ela consegue fazer tal coisa, as outras pessoas também não conseguem. Ela impõe o que as pessoas têm que fazer, e e força elas a fazerem aquele feeling de, pô, eu sei que você tem uma dificuldade, que você faz mais devagar, mas você vai conseguir. Não, ela quer impor aquilo e se vira, sabe? E esse excesso de severidade é um problema, por causa que, assim, cada pessoa tem seu tempo de fazer as coisas, cada pessoa tem seu tempo de tudo. Eu sou diferente de você, eu tenho meu jeito de pensar, você tem o seu, eu tenho meu jeito de trabalhar, você tem o seu jeito de trabalhar. Só que, assim, se eu for severo com você, pode ser que você abandone o que você estava fazendo no seu tempo e não faça mais nada. Não, não quero mais trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa ela é muito exigente e não me agradou trabalhar com ela. Não me agradou eu tocar no mesmo ministério de música que ela. Entendeu? O Francisco, quando ele falou sobre isso daí, eu até que me identifiquei um pouco, porque é aquelas pessoas sisudas, né, velho? Tipo assim, imaginou, eu mesmo tinha padres, tá tudo sorridente e tal, não sei o que, acho que eu vou me confessar com esse. Aquele padre mais bravo e tal, não sei o que, eu não vou me confessar com esse, porque esse daí ele vai mandar pro purgatório, tá ligado? Sabe uma coisa que acontece nas igrejas hoje que exemplifica isso? Aquela comunidade que só tem pessoas mais velhas à frente, e quando uma pessoa mais nova quer ajudar, ela já exige que a pessoa faça igual o jeito. Faça igual, funciona. Meu, você não vai colocar uma bateria no meio da missa. Você não vai colocar um baixo no meio da missa. Só violão, a gente só usa violão aqui. Você vai tocar nesses acordes, sem inventar muito, por causa que elas só sabem cantar nisso aqui. E tem que ter alguém, algum de nós te acompanhar. É, ou então, tipo assim, o jovem chega pra entrar nesse grupo mais velho, assim. Ela fala assim: oi, tudo bem? Pai de Jesus, amor de Maria. Como é que eu faço pra entrar no grupo de vocês? Aí você, é simples, é só você querer. Só tem umas coisas que você tem que usar. Ah, é o quê? Você tem que usar essa bengala, tem que andar devagar, tem que andar remoendo, tem que falar, tem que ser amargo com a vida, e aí você pode fazer... E conhecer todas as músicas de 1900 e Guaraná com Roger. Ah, sim, é da época de dinossauro na Paulista. É, aí você tá dentro. Aí você pode vir. Agora, se você vir aqui tocar Eliane Ribeiro... Música profana. Dunga? Dunga? O que é isso? É do. Tocar. É dos Sete Anões? Não, Sete Anões tá fora. Tocar Rosa de Saron. Rosa de Saron, o que é isso? Fora. Isso aí é música de gente. Música copzinha. Nova, não. Não tá naquele livrinho no Louvemos de 2001? Então eu não quero tocar, não. Isso daí não tá no livrinho da comunidade. Qual é o livrinho da comunidade? Aí tem lá Nós desse Divina Luz. É. Pô, sabe a tipo a primeira página do Louvemos? Aquelas músicas lá, de 1 a 5. Exato. Aquelas músicas lá. Se não tá ali, filha, não pode. O máximo aqui é que a gente concorda em tocar a música mais nova. Essa, a música mais nova que a gente toca aqui, que a gente gosta e aceita, ela vai apertada na garganta, é Segura na Mão de Deus. Ai, caramba. Essa é a música mais nova que a gente toca. Então, quer tocar? Bem-vindo. Quer tocar? Bem-vindo, tem que saber. Então, e é exatamente isso que o Papa falou, que é o excesso de severidade. Assim, são pessoas diferentes, trabalham de um jeito, cada um faz as coisas de um jeito. Então, não tem por que você ser exigente. Tem que aceitar e entender que ninguém, nem todos vão fazer no mesmo jeito. Eu rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Vamos lá, então, a próxima, acumulação compulsiva. Essa é aquela parada, assim, da pessoa que ela quer ter e quer saber só de... Pra ela, o importante é parecer pros outros, né? Mostrar que ela é o bambambam por aquilo que ela tem. E assim, que nem eu, no caso, por exemplo, de padres pra cima, eles acumularem bem materiais, não por necessidade, mas por luxo, pra ter uma segurança a mais ali... Acaba fazendo com que ela dê mau exemplo para as outras pessoas. Eu fiquei sabendo até que uns tempos atrás aí que tinha uma investigação de certos cardeais que tinha uns bens lá que eles administravam lá, tipo hotéis, tipo umas paradas assim, tá ligado? Uhum. E o Francisco ele meio que tá se referindo a meio que isso daí. Que estão lá, por exemplo, o Papa, ele. E tem gente hipócrita que reclama disso. Mas o Papa ele tem hábitos simples. Sim. E a verdade é que nem todo cardeal, nem todo mundo que tá na cúria quer seguir ele, velho. Não, não quer. Você entendeu? Então, assim, Francisco, ele tá tendo dificuldade de fazer a reforma, de colocar as coisas no eixo, entendeu? Ainda por causa dessas pessoas. Sim. Que estão apegadas aos bens materiais, que estão aí, que se promovem, né? Sim. Meio que isso, entendeu? Olha, o fulano de tal de Roma vai estar aqui hoje. Aí, tipo, ó, quanto que eu ganho pra estar aí? Então, isso daí foi mais uma doença aí que o Papa falou que é uma das doenças aí da igreja. 14ª, círculos fechados. A tradução livre pra isso daí é panelinha, né? Exatamente, a famosa panelinha, né? Nossa, famosa panelinha. Então, tipo, esse daí pode ser comparado com câncer, né, velho? Isso. Porque você percebe que é por causa disso daí que muitas pessoas, elas ficam exclusas de um ambiente, de uma comunidade, de um... pode ser até o caso aí do grupo de dança aí que você tava falando. Exatamente, é uma panela. Quanto será que custava pra entrar lá naquele grupinho lá? O que precisava ser pra ficar sendo amiguinhas lá? Eu e você que a gente toca. Pô, eu quero tocar na missa. Ah, mas não tem nenhum grupo. Tá precisando de um cara que toca violão. E a frustração, né, velho? Você quer Exatamente. Entrar num grupo e você chega lá, você não é bem recebido. Você depende de vários fatores pra fazer parte daquele grupo. E aí, tipo assim, você é deixado de lado. Cara, quer ver uma coisa que todo mundo vai se identificar? Tipo assim, tá lá separando as leituras e tal. Fulano, você vai fazer o salmo. Falei, caraca, eu vou fazer o salmo? Então, beleza, eu posso cantar? Ah, se você fizer a melodia, você só passa o pessoal da música lá, que eles dão um jeito. Ah, meu irmão. Aí a pessoa chega lá e faz o salmo. Aí eu falo assim, ó, gente, eu vou cantar o salmo, eu vou fazer o salmo hoje. Não tem como vocês pegar a música. Aí, normalmente as meninas, né, já faz aquela cara. Eu tava pensando que eu ia cantar o salmo, não sei o quê. Agora essa pessoa quer se aparecer, quer cantar o salmo. Beleza, vai, canta seu salmo aí. Aí a pessoa vai cantando o salmo, fala assim, não, tá fora. Ah, tá horrível. Ah, é melhor você não cantar, não. Lê o salmo. Lê o salmo, você quer que eu cante o salmo? Porque eu já tenho a música. Eu fiz a música, eu tô mais preparado, você não. É uma coisa muito... A frustração dessa pessoa. Como é que você vai querer participar de uma coisa onde que as pessoas, elas não só te negam, né? Elas te cortam praticamente. E sem contar que, tipo, esse negócio de panelinha gera muita fofoca, né? Você fala a fofoca da panelinha ou... É, aquela panelinha ou, A... Ou a comunidade fala mal da panelinha? Não, a panelinha A, que tem 10 pessoas, fala mal da panelinha B, que tem 5 pessoas, e fala mal da panelinha C, que tem 8. Você sabe como é que uma panelinha... Olha a receita, hein, velho? Não que faça parte da panelinha também, né? Mas é que eu já vi muito se dando bem por causa disso. Você sabe como é que uma panelinha, ela se torna vencedora de todas? Quando ela é... Puxa saco do padre. Porque aí, filho, tudo que ela falar pro padre, entendeu? Vira a primeira versão e praticamente vira a verdade. Exato. Então, é uma coisa complicada. Eu rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Então vamos lá agora para a última e não menos importante. Eu acho que é até uma das mais importantes doenças aí. Extravagância. E extravagância, meu, é muita coisa, né, cara? Aquela pessoa, a gente tá usando muito padre. Mas qualquer pessoa. Aquela pessoa que vai na missa, não com o intuito de participar da missa, mas com o intuito de se exibir para outras pessoas. Tipo que nem a moça de 1,70m olhos verdes com a saia no pescoço. Exatamente, perfeito. Me explica o motivo dela ter ido com uma roupa dessa. Eu já acho que, assim, a ideia da pessoa... É que a pessoa vai assim, ah, eu sou inocente. Hoje em dia não tem mais ninguém inocente, velho. Vai pra se exibir. Ela vai pra causar, entendeu? Por isso que quando eu falei pra você que eu não me vejo chegar e falar assim, ó, fulana, você tá mostrando o bico do sabiá aí, ó. Você tá... Pô, meu, você não pode fazer isso aqui dentro da igreja. A pessoa não vai receber isso numa boa. Por quê? Porque ela entende que, tipo assim, é a liberdade dela. E ela pode fazer o que ela quiser. Se ela escandaliza ou não, problema dos outros. Então, mas a ideia, de repente, dela é justamente essa, de se aparecer. E assim, que nem... E a gente tá falando de como... Que eu tenho como exemplo bom, que, assim, que a pessoa não foi muito, não foi nada extravagante, muito pelo contrário, foi humilde pra caramba. É o próprio Papa Bento XVI. Bento XVI. Meu, o cara é da paz, não é qualquer cargo da igreja. Ele chegou assim, ele estudou, foi padre. E é um dos caras que mais estuda, né? É bem informado, meu, entende de tudo e... E ele teve a humildade de falar, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais condições. Exatamente. Papa, estou deixando meu cargo à disposição. Meu, Que líder? Me fala um líder aí. Pode pegar o presidente, pode pegar qualquer coisa de qualquer país aí. Que líder que faria isso? Colocando bem próximo da gente, assim, coordenador de comunidade. Tem coordenador de comunidade que ele fica um, dois mandatos, e aí assume outros, e ele não deixa de mandar, velho. Exatamente. Entendeu? Entra outro coordenador, mas ainda é a última palavra é a dele. E veio o Papa Francisco, que é totalmente diferente do Papa Bento XVI. O que mais choca com todas essas conversas do Papa Francisco é que, como ele tem uma visão mais latina, né? Governos mais corruptos, mais governos onde que te cagando e andando pro povo, põe eles lá, eles roubam, mente com a cara de pau, não sei o que. Tem pobreza, assim, é uma coisa que faz parte do nosso cenário, entendeu? Outra coisa, a violência. O Papa Francisco, ele tem toda essa opinião aí que choca, muitas vezes, as pessoas, principalmente o europeu, né? Justamente, eu acredito que por causa desse lado latino. A postura do latino, não o latino cantor, mas da pessoa latina, da, uhum, da América do Sul, da América, tipo Brasil, Paraguai, Argentina, né? Entendeu? Você vê que tem uma postura. É diferente o cara, o europeu, o italiano, o alemão, o francês. De acordo com a é outra realidade, país, né? É outra realidade. Então, assim, as pessoas, de repente, estão um pouco chocadas com as coisas que o Papa fala, sabe? Por causa dessa visão realista, que os outros papas não tinham essa visão realista. Aliás, muitos deles, tipo João 23 ou o próprio João Paulo, eles tinham uma visão assim futurista da coisa, sabe? Eles tentaram ali do jeito deles de modificar, de melhorar a relação da igreja com o mundo. E eles fizeram esse papel muito bem. O Papa Francisco, ele tem já essa facilidade de ver as coisas com as situações da realidade de hoje em dia. Homossexualismo, aborto, soberba dos próprios católicos, né? Do próprio padre. Então, todas essas coisas, dá muito burburinho, entendeu? Eu acho que o católico deveria debater mais. Sim, com certeza. Daí, não deixar tanto a mídia falar a opinião de ateu dela. E ela é a que dá a opinião sobre o Papa, é a que critica as coisas do Papa. E essa mídia é o que os católicos têm se baseado para saber as informações sobre o Vaticano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, velho. E isso é um dos grandes problemas. Quase que fica gerando notícia falsa, sem fundamento. Às vezes uma opinião de quem não acredita na fé católica, mas que acaba convencendo os católicos. Isso, por causa que aquele determinado canal é... Exatamente. Sempre passa informação verdadeira. Não há tantos católicos nas principais mídias hoje em dia. Entendeu? Sim, a gente tem que admitir. Então, é da mesma forma a galera LGBT lança na internet lá que fulano de tal tá fazendo vídeo pornô gospel. O cara que fala que cantora tal fez não sei o que com pastor. A gente tem que ficar atento a isso daí, porque da mesma forma que planta essas informações, tem a galera que tá batendo de frente para enfraquecer a Igreja Católica, com opinião sobre a ideia dos padres casar, a opinião do casamento homossexual, com relação ao aborto. Então tem toda uma campanha de gente ateu, não tenho religião, mas acho que tem que ser livre. Sabe, quem você quer, carnaval, tá ligado? Você quer beijar, você beija quem você quiser, você quer transar, você transa com quem você quiser, e acho que tipo, a igreja não pode criticar isso daí, porque é a vida da pessoa. Então essa galera, muito a favor do aborto, muito a favor dos padres casar, tirar essa credibilidade que a igreja católica tem. Enfraquecer na igreja católica, meu irmão, ninguém é de ninguém. Rezo por vocês, tenham a coragem de ir contra a corrente. Então é isso, galera. Esses foram os 15 doenças que o Papa listou pra gente aí. E assim, essas doenças, elas são um perigo pra qualquer cristão. E pode te atingir tanto do nível individual como no comunitário. Então fique esperto aí, galera. Vamos tirar essas doenças da nossa vivência e tentar fazer uma vida melhor aí com Cristo aí dentro da igreja. Nós católicos, nós temos que fazer o exame de consciência todo dia. Por que que eu sou católico? Exatamente. A gente consegue dar importância cada vez mais para isso e a nossa base fica mais forte quando a gente entender essas coisas, né? Fazendo esse exame de consciência dessas 15 doenças, eu acho que a gente tem a chance aí de recuperar aí o nosso lado católico. Porque tem muito católico, meu amigo, que olha... Tem muito católico que você não diz que é católico. É complicado. Então, galera, fiquem atentos aí. Esse foi o podcast. Vamos junto. E fiquem em paz. Fomos! Acesse www.santopodcast.com.br ou curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Santo Podcast.